Rádio Globo. No programa Francisco Barbosa, Língua de Trapo. Apresentação, Mário Esteves. É o Maurício, pra fazer vinheta, tá inventando. Não é o Maurício Menezes. Isso, inclusive, é, né? Isso. Quando eu faço as férias do meu querido Haroldo de Andrade, tem o Maurício Martins, que trabalha no programa do Haroldo de Andrade. Isso. Aí eu te falo, Maurício, o pessoal começou a pensar que era o Maurício Menezes, mas não, Maurício isso. Martins e Maurício Menezes, são dois. O apelido dele é Tomate. Tomate? Nossa senhora, fica vermelho, fica vermelho. Se você falar alguma coisa, ô Maurício, nele, fica vermelho. É o nosso querido Portuga, nosso grande camarada aqui. Vamos lá, língua de trapo, né, Rafa? Isso, ô Mário, o nosso personagem de abertura hoje é o governador Garotinho, Mário. Imagina você, Mário, que ele anunciou que vai governar da rua. Ué, imagina como isso? Como isso? Pois é, assim o Garotinho mostra uma contradição, né? Porque na campanha ele disse que ia tirar as crianças da rua. Agora vai tomar posse e vira mais um garotinho na rua, né? Que maldade. Olha, eu às vezes fico imaginando nessas andanças pela rua quantos pedidos de emprego o Garotinho já recebeu, né? Imagina. Imagina agora ele depois de tomar posse, né? Mãe de nada, tudo bem com a senhora? Ah, tudo bem nada, meu. O que houve? Tudo bem nada. Ô, Mario, tudo bom, meu? Tudo bom, mãe. Olha aqui, vocês não me deixou divulgar aqui as minhas previsões sobre as eleições, tá? Ah, pera aí. Tá tudo escrito aqui, ó. Pera aí. Olha aqui, ó, no Rio, ganha Garotinho. Em São Paulo, ganha Paulo. Não, quer dizer, Mário Covas. Riscou aí, né? Lá em Minas, ganha o Itamar Franco. Itamar tá tudo escrito Franco. Aqui, tá? Não, mãe de nada, fazer previsão. Na segunda-feira, depois das eleições, é moleza. E o que que você quer que eu faça, meu? É, domingo tem programa, por não, acaso? Não, não tem. Então, como é que... Então, o jeito foi fazer depois, meu. Ah, por que que a senhora não fez as previsões na sexta-feira, antes das eleições? Na sexta? É, na sexta antes da eleição? É, por que que a senhora não fez a previsão antes? Deixa pra lá, qual que é a pergunta mesmo hoje aí, hein? Tá bom, qual tá é bom. A pergunta é a seguinte, o Garotinho disse que vai governar da rua. Ah. Que a senhora acha disso? Ei, Maurício. Vê aí. Olha, Mário Esteves, pergunta cabeluda, hein? Cabeluda mesmo, Garotinho tem muito cabelo. Deixa eu ver aqui. Dá uma olhada aí. Governar da rua, né? Governar da rua. É o gurizinho. Não, Garotinho. Ah, o Garotinho. Olha, deixa eu fazer as consultas aqui. Vê que eu vou explicar pro Mário que eu faço as consultas, a minha linha de consulta é na linha mais da natureza. Então eu falo com os bichos, sabe, Mário? Ah, é? Porque é interessante. Eu falo com os bichos pra fazer as consultas. Interessante. Então hoje pra falar do... Fala com o Júnior. Do menininho aí. Não, Garotinho. Do Garotinho. Isso. Eu vou falar aqui com as antas da clarividade. Anta da clarividade. Ô, Bruno, pega uma anta aí, traz a bichinha pra cá. Não, pega Cacalo, não. Deixa o Cacalo aí, coitado. Pera aí, não, Cacalo é... Aí, oi, pega as antas, traz a bicha amarada aí. Vem cá. Tá, precisa dar um banho nessa nome, aí, mano. O nome dela é essa aí, né? É Anacleta. Anacleta? Anacleta, vem cá, minha antinha querida. Deixa o Garotinho falou que vai governar da rua, Anacleta. O que que você acha que eu posso falar aqui? Ah, hein? Ok, mas é, o Garotinho vai pra rua mesmo, hein, Anacleta? Ah, é? Isso, gente. Então, posso falar para as pessoas aqui no programa que o Garotinho vai lá no coelho e você disse o que mesmo? Ah. Olha. E não é que a bicha fala? Tá bom, obrigado, Anacleta. Tá bom. Chega, cala a boca, sua anta. Mãe, esse barulho está saindo pela boca da anta. Eu já vi tudo aqui. É, olha, o Garotinho... O que ela disse aí, mãe? Ela disse que o Garotinho vai governar da rua porque já sentiu que não vai ter dinheiro nem pra pagar o aluguel do palácio e vai ser despejado. Ah. Exatamente, olha aí, ó, continua falando. Conclusão infame, mãe. Cala a boca, sua anta! Vai você também. Tá, vai você. Mãe de nada. Ô. Mesmo por essa porcaria dessa conclusão, obrigado, mãe. Olha aqui... Você não fala que a minha consulta é porcaria, não. O que é isso? Ele tá chorando? Por que ele tá chorando? Ele tá me ofendendo, mano. Chorarinho, mas vamos lá com esse negócio aqui. Tá me ofendendo. Mas por que, Imagina? Meu Deus do céu. Porque ele falou que eu me desculpe. Não, não fica assim, não. Fica quietinho. Vem cá, deita a cabecinha aqui, vem. Não, então me dá 50 reais, aí que eu paro desse negócio. Me dá um dinheiro. Faz essa anta aquela boca. Ô, Bruno, eu já falei, dá uma bicuda nessa anda aí. Aí, vai pra lá, ô, sua. E vamos aqui então ao nosso segundo assunto de hoje. Vai lá, meu. Opa, caramba. Pera lá que isso aqui tem regulamento. Ah, minha isso aqui nossa. Não é casa da mãe Joana. Olha, tá de volta aí, mãe de nada. Ô, Bruno, eu vou te esculachar, meu. Você não tá obedecendo. Vai lá, vai com o negócio. Eita. Olha aí, ó. Pera, ó, isso aqui tá virando... Ó, deixa eu ficar calada. Vai lá, mãe. Porque o Barbosa tá lá... E o Barbosa que me entende. Tá bom, vamos logo no negócio do Dinada Shopping. É horário cedido de grátis para o Dinada Shopping. Você já comprou no Dinada Shopping, Mário? Não, o que vende esse Dinada Shopping? Vende de tudo, o que você quiser. Vem até a mãe vende. É mãe? É tudo, olha. Deixa eu ver. Deu comercial agora aqui. Vai. Minha amiga dona de casa. Olha que bonitinho, né? O Dinada Shopping tem o mais revolucionário pano de prato da era moderna. Ô, Mário, você leva um pra Gisele que ela vai gostar, viu, meu? Já chegou os moderno e prático, pano de prato da energização positiva e da mentalização biosférica. Peraí. Como é que é o nome do pano de prato aí? É o pano de... é o PPEPMB. É pano de prato da energização positiva... e da mentalização biosférica. Mas inclusive, pra que serve esse pano de prato aí, mano? Inclusive, se a dona de casa pegar esse pano de prato e inverter ele, botar ao contrário, fica com a bunda que nem da Carla Pérez. Ah, meu Deus. É um pano de prato. Pra que serve esse negócio aí, mano? É, eu não entendi essa da Carla Pérez, não. Entendi. É pra ficar mais beleza, né? É um pano de prato que vai fazer as suas louças ficar mais limpas. E vai dar às suas mãos um charme todo especial. Que vai deixar o seu marido doidinho da Silva. Eita, não é? Que é isso? E você pode adquirir ligando para o Dinada Shopping pelo telefone mais famoso do mundo, que é esse aí, ó. 0900-7171 no ramal 171. Ai, ui, ui, ui. E quanto é que custa esse pano de prato aí, mano? Olha, custa só R$19,99 cada pano de prato. Vendido. Caro os colarinhos, meu. Tá barato. R$19,99? Pano de prato? Olha aqui. E o pano de prato tem nas cores. É branco, claro, preto escuro e cor de ambulância. Vem cá, por que não arredonda pra R$20 logo uma vez, hein? R$20 os colarinhos, tá? R$19,99. É o preço mais baixo, tá? Tá bom, mas tá bom. Vamos aqui. Você quer derrubar minhas vendas, você fala. Eu vou te dar um pano pra você levar pra Gisele. Pronto. Tá bom, meninas. Vamos aqui ao segundo assunto, então, meninas. Vamos lá. É uma consulta aqui do ouvinte Carla Martins de Itaboraí. Ah. Ela pergunta aqui, mãe de nada. Oi, pode falar, Carlinha. O meu marido tá mais devagar que bêbado subindo ladeira. O nome dele é Gerson. É com G ou com J? Com G, acho que é G. É G com Gerson. Gerson com G. Diz ela, o que é com G? É G ou J, meu? Porque é senão a minha consulta numerológica não sai boa. É com G mesmo, é com G mesmo. É com G. É com G de João mesmo. G de João, vamos lá então. Diz aqui que ele só tem 48 anos. Ah. Mas mesmo assim tá mais pra Titanic do que pra Cantareira. O que a senhora acha que eu devo fazer? Ai, ai, ai, ai, ai, caramba! Que pergunta, cara, caramba, cara, caraô, hein? Olha, deixa eu ver isso aqui. Vem. Deixa eu ver com cuidado, deixa eu fazer uma numerologia aqui. 459 vai 45 vezes 9 raiz quadrada, dividiu por 5, então 24. Ó, Gerson já deu o número 24. Mas ele tem 48 anos. É, mas o número dele, da sorte, da paz celestial, é 24, né? A cor dele é... é cor de tungstênio, é. Aquela pedra que dá no deserto, né? Tungstênio. É, deixa eu consultar aqui os bichos. Eu vou falar com as corujinhas noturnas da escuridão feliz. Ô, Bruno, traz a gaiola com a Genésia aí. Deus, ela vem, a escuridão deixa eu falar fedorento, com a Genésia. Ô, Genésia, você tá bonita aí, tá com as pernas bonitas. Ô, Genésia, o nome do marido da ouvinte é Gerson. Ele tem 48 e não tá mais dando no couro. O que você acha, hein? Tá parecendo mais Titanic, ela. Pera aí, ô Genésia. Fala, mulher. Não, fala, coruja. Ah, o que você achou do Gerson? Ah? É mesmo? Ele, na hora que ele... quando ele vai com a mulher... Como é que ela fala com o bicho mesmo, cara? Mas na hora que os dois deitam pra dormir... É mesmo? Ela... Ô, Genésia... tá falando aí, mãe? Pera lá, meu, você tá atrapalhando. Curioso aqui também, você tá atrapalhando o nosso diálogo aqui. Mas Mas o que que essa coruja tá falando aí, cara? Pera aí, ô Genésia, o Gerson, e aí? Ah, o que Deus mais? O que tá falando? Mas você só fala isso, Genésia. Ah, olha aqui, ó. Ô, pera lá, meu, não vai peidar aqui não, ó. Deixa eu recorrer às consultas psicodélicas aqui. Olha, o marido dela. Ô, Mário, você fala tá me olhando... Fala aí, mãe de nada. Mário, tá me olhando com essa cara de risonho aí, meu. O marido dela parece mais o Titanic do que a Cantareira, não é? E eu já tô vendo aqui, ó, porque ela tem, a ouvinte, ela tem que recolher a âncora dele, viu? Ah, meu Deus do céu, a âncora dele, porque tá feia a coisa. Esse tempo todo com você, com essa coruja, Gerson... falando essa porcaria, hein, mãe? É, mas porque ela não falou nada, ela só ficou piano, então eu tive que adivinhar sozinha. Olha, o que mais que ela falou agora aí? É, o Genésia. Ah, hein? Ih, ficou muda. Ih, cara, ainda tá bom. Tá louca, tá que nem o Barbosa. Tá bom, mas... Né? Ah, ué? É. Que é isso, bicho? É que essa coruja, ela é mutante. Ela se transforma em vaca de vez em quando. Ih, sai pra lá, sua vaca danada. Tá bom, mas nada, obrigado, tá? Ah, de nada pra você também, os colarinhos. Meu Deus do céu. Francisco Barbosa e seu programa.